sobre o Festival da Ilha de Itaparica. Após o farol da Barra, segue via Corredor Bonfim. Após Corredor Bonfim, segue direto para Rotatória. Atenção ao nível de voo 195, Juliette, Quebec City, reporte pronto para o segundo lançamento. Alfa Charlie Mike, informo que está tendo problema aqui alguns tráfegos com relação à autorização de tráfego e já está sendo coordenado com o Recife sua autorização, aguarde cópia. Ah, senhor, aqui aguardando, Alfa Charlie Mike. Papá Romeu, uniforme, me apresente seu ingresso de espaço aéreo Golf, tem frequência livre para coordenação com os tráfegos locais, no limite da terminal Aracaju Chanos na frequência 120.3. Alpha on the ground, that's 01, if by right, call ground 021.1. By the right, front ground 021, airport control 020. Juliette Adango, autorizado táxi, é porta ponte espera da hoje. Porta para a hoje, Juliette Adango. Vendo a nave? Papapá Charles, Sierra Romeu, prossiga para o controle. Encerrar o meu controle. Paciente do paraquedismo na vertical de Itaparica. Já livrou o setor do paraquedismo? Negativo ou negativo? Paciente, o senhor é helicóptero? Confirme o tipo de equipamento que o senhor aborda. Portugal 021 for clear taxi, report before Julian. Portugal 7, acione o código transponder 0213. Juliette Adão, autorizado ingresso, a porta alinhada pronto, no Sérgio. Juliette Adão, autorizado ecóptico no 7, em turno 30 graus, 08 nós. Delta Fox autorizado, vai direto à rotatória. O som chamou o oficial de mais, não? Negativo ainda. Ok, obrigado. Pode lançar. Jet Quebec, Kilo autorizado o lançamento, confirma estimado de homens no solo. Incha. Xenem 6355, cópia. Xenem 6355. Autorizado, 360 para Guarulhos, Apesulo 10, decola da pista 10, curva à direita, saída da El Leda, após Leda, Módiva. Controle 119 decimal 35 5026. Ok, Guarulhos 360, decola da 10, curva direita da El Leda Motiva, Opesulo 10, controle 1935, aciona 5026, chama 6355. 6355, tá correto, chama pronto. Reportará. Alva Charlie Mike, informo que o operador do Centro Recife não tinha seu plano, ok? Mas que ele já tá fazendo contato com a sala plano de voo, agilizando aí na medida do possível, ok? Assim que a torre salvador tiver a cópia, nós chamamos. Ah, tá sim, aqui o Alfa Charlie Mike. Só para confirmar, a gente fez o plano, inclusive fez o setor de uma DLA às 1248, o Alfa Charlie Mike. A DLA foi 1900, não é isso? A DLA foi feita para 1930, mas a ligação foi feita a 1248 local para efetuar a DLA, o Alfa Charlie Mike. Portugal 02 Alpha, clear Juliet Gate 11. Are you showing from 21 Portugal? Alpha Charlie Mike, qual que é o plano que tem aqui pra gente, que está sem transponder, por isso que solicitamos ao Centro Recife sua autorização, é para 1900. E no próximo contato já vamos informar sobre a DLA também. Ah, tem aqui o companheiro, muito obrigado. Salvador, Azul Alfa FG November, informa temos negócio do Caixa 3, posição 2 com meu. Obrigado, boa tarde. Gente, Azul, boa tarde. Ah, o da 17 ou Delta Foto? Bom, 63, no próximo Oceanero. Confirme? 63, no próximo Oceanero, autorização Petrolina 360, informação Papa. 6314, Petrolina, Guadalupe. A pescoça saída, por favor. Momo Flock. Obrigado. Momo Nenim, corrigindo. Boa, Momo Nenim, obrigado. 6327, da presente, voo direto e o COV. COV, Índia Lima, Kilo, Índia Lima, Kilo, Oscar Vitor e o COV. Direto Serra Tango para informação, tráfego, posição de 12 horas, 7 milhas no rumo oeste, mantendo 500 pés, um Robson 66. Juliette, Quebec, Lula presente, sem frequência livre. Alô, voo 9097 no portão 9. Para o pushback de acionamento. Após o 330 da Portugal, está livre o pushback. Após o placar de 330, está livre, irmão. 097. Alfa Charlie Mike, cópia. Pronto, Alfa Charlie Mike. IPA 160, direto conforme o plano, decorda 17, curva direita, saída Coral. Controle em 11935, aciona 5300. Autorizado, Pia 160, 17, direita, Coral, 1935, 5300, Alfa Charlie Mike. Pai, até chama a 3895 para prosseguir o Alfa Charlie Mike. Pai, até 1895, Alfa Charlie Mike. Obrigado, boa tarde. Oi, direto Duna, ajuste no 097, descendo para 3.000 pés, o Olimpo 08. 20, azul 4166, controle. Cruza 2409, para informação, tem tráfego na posição de 12 horas, 38 milhas, rumo oeste, passando 2 mil pés para 3 mil pés, um Charlie 3190. Autorização, confirme. 235, sente aguarde 4. Aguarde 4. Sudoeste do VORD Salvador, serviço radar está encerrado, chame Léo 120 de sinal 1. Para o destino. Pesado direto destino, Juliette Serra Tango, mantendo a restrição de 3 mil pés. Charlie Mike, acionamento é contra um táxi, confirma o estimado de boa 30 minutos. 25, está ali o acionamento, vai chamar pro táxi, Alfa Charlie Mike. Obrigado, 35. Alfa Charlie Mike 2. Tranquilo, Alfa Charlie Mike. Onde fica a saída para sair da Arboa, mantendo curva direita para fazer a colagem? Alfa Charlie Mike. Cheque direita, Arboa, obrigado, Alfa Charlie Mike. Tempo 08, desça para 2 mil pés, ajuste no 0197, está autorizado a final do procedimento de ILS que tem reposto estabilizado. 340 Pesulu 20, decola da pistão no 0, curva esquerda, saída Momo, transição Neni, 119 decimal 35, 5042. Solo controle. Passará na curva, solo controle, obrigado. Em caso de falha de comunicação, você afastar 35 milhas do VORD Salvador, está autorizado a sanção para 100. A princípio mantém a restrição. Informação, a par. 120 para Recife, agora de porta. Solo Gol no 097, bloco para o táxi, com 2 horas e 50 minutos de autonomia, hotel no Galeão, com POB de 167. 0 da 1. Até o ponto de espera, pista 10, ajuste no 017, torre 1 no 8, decimal 95, táxi via Índia. Vende autorizar táxi via Índia até o ponto de espera 10, com 2 horas e 95, 909. Trono 66 da Azul, completa a redução 2109. Copinha, o nome 620. Número 620, autorizado Recife, nível 370. Decola pista 10, curva esquerda, Uca Aracaju, após Aracaju, direto Recife, conforme o plano de voo. Controle Salvador 119 decimal 35, transponda 5050. O nome 620, autorizado Recife, nível 370, conforme plano, decola na Uca Caju, curva esquerda da 10. 1935, controle e aciona 5050. Fechamento correto, pronto, pushback, acionamento do 620. Salvador, Ocean, 6355, pushback, acionamento, remoto 14. 6355, autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Autorizado, 6355. Salvador, o Charlie Serra Romeu, tá na curtíssima, foi 45. 7 graus, 08 nós, já posso estar controlado do Serra Romeu. Na M3-14, está autorizado para chegar em funcionamento, reposto pronto para ataque. Autorizado, chama ele para ataque. Bom, no 09 Sérgio, autorizado ali, ainda cola a pista no 0. Do retorno, 0 graus, 08 nós. Ali ainda cola, não, é lá. Zerando só no meio, não gosto de frequência de acerro, né? Pega lá, manda pra... No meio, meio previsto mais algum desvio à esquerda? Positivo ou negativo? Trono 66 da Azul, desça para 4.000 pés, ajuste 0.17. Serra Tango, livre ascensão, nível de voo 100. Do 41166, desça para 2.000 pés, ajuste no 017. Atualização do 3835, tá certo? Trono 66, confere. Para o localizador, corre direito agora na proa 050. Informe que vai seguir um eletro a 10 milhas à frente. Decolou isso no 8, controle 1 no 9, decimal 35. 1965, gol 097. Terna Galeão. Já 355. Táxi autorizado. Para considerar a pista 10. Via taxiway Índia. É forte no, através do portão 6. Índia através do 6, está autorizado, 6351. O 08 completa o final do procedimento e ele é fixado no turno 9895. Estou em Salvador, no 08, está estabilizado. Se quer baixar travado, está visual com o campo já. Patrulha BG 109, autonomia, nós temos aqui 3 horas e 15, alternativa a receber. Hotel 6314, táxi autorizado para fundo de espera, pistão no 0, via taxiway Índia. Aviso altímetro 1017, quando pronto, chame torre 118, decimal 95. Qualquer prossegue via Índia, ponto espera da 10. E ponto 395, 1017, carregado. Azul 4166, número 2, o Palmaré que está livre. Sente. Gol 1620, aguarde. Aguarde. Posicionar 6355. Táxi autorizado, ponto espera pista 10, QNH 1017, quando pronto chame boi 118, decimal 95. E a taxa Índia. Autorizado, 620 após passagem de Airbus da Avianca retaguarda. Retaguarda. Autorizado para o Chivec acionamento. Possível após a Avianca retaguarda, inicia chama ataque, no 620. Estamos direto de Serra Tango com firmes, mar de pouso. Papá Romeu. Papá Juliette Papá. Papá Juliette Papá. São Salvador. Prossiga. 920. Começa agora 21. Papá Romeu, Papá Juliette Papá, Clareza 4. Oi, Salvador, muito boa tarde, chinamento 3-1-4, posso esperar pronto, visual contra. Contrato na coisa. Chinamento 3-1-4, no tempo, ponto de espera. Estimado mais uma aeronave para pouso na sequência. Pode ser autorizado. Boa. Na 097, vai direto a Alessa. Livre à direita, táxi Alfa, porta na ponte de parada dela. Retorno 40 graus 07. Autorizado o pouso, pista 10, para o azul 4166. Estamos Juliette Serração, ingresso de estação Aerogol. A presente tem frequência livre para coordenação com tráfegos locais. Para serviços de informação e alerta, chame Recife no 260, alternando 128.8. Gran 3835, autorizado para confins, nível de voo 360, via Up Zulu 10, decola da pista 10, com curva à direita, saída da ELE da pós-mótima, transponde a 5071, frequência do controle 119.35. Autorizado a nível 360, da confins, via Up Zulu 10, decola da 10, primeira curva à direita, da ELE da Motiva 5071 no transponder, controle 1993538 35. Então 3235, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Então 3235 já está pronto no 08 para o pushback acionamento. Azul 4166, solo 25, direita solo 21.1. 121.1. espera, mano. Após início da colagem da aeronave, a companhia autorizada a ler uma vez. Autorizado, né? Decolar pista no 0, 31 no 45. Boa tarde, papá confere, aguarde autorização. Azul 4166, livrou à direita. Boa tarde. Azul 4166, tá autorizado até a... antes da Juliette. Até antes da Juliette, azul 4166. Paulo Golo 620 para o táxi, está com 1-6-1-7-2, 1-7-2 a bordo, 3 horas alterna Fortaleza. No 620, táxi autorizado para o ponto de espera, pista 1-0, via taxiway Índia, QNH 1-0-1-7, quando pronto, chame torre 1-1-8, decimal 95. Levitaxi, ponto 0-0-0, pátio e Índia, lá 1895, no 620. Obrigado, boa tarde. Né, 6314, decola 27, controle 199, decimal 35. 9354. E-6314, está sob contato, radar Sibol 340, na saída móvel. Autorizado, decola a pista no 0, vem fundo 40 graus, 079. A rodada de Bora 620, no ponto de espera da 1-0, está pronta. Bora 620, boa tarde. A Lima tem pista no 0. A Lima tem 1-0, gol no 620. São 3835, táxi autorizado para o ponto de espera pista 1-0, via taxiway Índia, ajuste altímetro 1-0-1-7, informo a aeronave da Azul, indo para o portão 03, quando o ponto chame torre 1-1-8, décimo 95. Sente, via taxiway Índia, tenta a aeronave da Azul, ponto de espera, torre 2-1-9-5, até 3-3-5. Controle 1 no 9, décimo 3. O 5, está sob contato radar, suba para nível de voo 3620, após 2000 pés, voo direto Leda, após Leda Mótima. Então, 3676, sendo identificação, voo direto e TAP, descendo para o 050. Voo 1169, autorizado para Serra Brabo, Golf Romeo, nível 360, via Campo Azul 10, decola pista no 0, com curva à direita, saída da El Leda após Mótima. Transponder 5065, frequência do controle 1119, decimal 35. no nível de voo 140 para 4.000 pés, Boeing 737-800. Voo 1869, tráfego, posição de 11 horas, 3-4 milhas, rumo oeste, passando nível de voo 090 para o 340, Airbus 320 do Chanel. Salvador, tem estimado a autorização do TAM 3145? TAM 3145, aguarda a autorização. Na sua escolha. Confirme, aeronave. Delta, aguarde confirmação. Na sua escuta, 3145. TAM 3145, autorizado para o Galeão, nível 360, via Upper November 857. Decola da pista 10 com curva à direita, saída da Euleda após Irume. Transponder 5067, controle 119, decimal 35. 360, Upper November 857, da Bess, curva à direita da Euleda Irume. 5067, eu transponder 1935, controle do TAM 3145. TAM 3145, controlamento correto, reporte para o pushback acionamento. Portará, TAM 3145. T628, voo Ituna, desça 2.000 pés, ajuste no 0 no 7. T6314, restrito nível 240 pelo centro Recife, chame-o agora na frequência 12545. Voo 869, Duna, seu critério, desce 2.000 pés, autorizado ele. TAM 3676, desça para 2.000 pés, 10 no 7. Voo Chanel 6355, chame Centro Recife 1251. Voador na frequência 119.35. TAM 3835, contato radar, subou 360, via Daniel. Sem restrições, número 2, autorizado ILS 1017. Azul 620, chame Recife 12545. Delta, já foi passada a informação aqui da CHG para o centro do Recife. O operador lá do setor informou que, como não tinha recebido o plano de voo do Alpha Charlie Mike, ele copiou os dados e autorizou naquela oportunidade lá. E que agora com a CHG para Vitor Kilo Delta já deve demandar outra demora aí, porque o plano de voo vai tentar buscar o plano do Alpha Charlie Mike. Pra aí sim aceitar o CHG pra vir tudo pelo Léo, ok? E tá na guarda lá da confirmação. Autorizado para o feedback e acionamento, é baixo e pronto para o táxi. Autorizado para o táxi. Whisky Lima Vitor. Prossiga, Lima Vitor. Autorizado para o feedback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado para mandar táxi para 3145. Gente. Esquiri Mazito, confirme a matrícula completa. Ele foi direto rotatória, 2.500 pés, acione o código 0134. Gente, acione o código 0134, retorne para a frequência livre e a 20 milhas de Salvador. Chame novamente o controle ingressando na CTR. 869, torre 19895. Oi, boa tarde, boa noite, 9569. Boa noite, 69, tráfego avistado. Autorizado pouso pistão no zero, vento no 20 graus, 5 nós. Que pouso está 10869? 1097. Cadê? 182. Gente, só queria passar o nome por 169, estou através do portão 05, que ainda é o 1097. Prisão 90, Rui Duna, desça 2 mil pés, ajuste no 0 no 7. Prisão 76, chame a torre 1895. Através do 569. Afirmo no tráfego da terça, né, do Chivete, portão 04. Solo 43, libere a direita via Fox, fechando solo na frequência 121 decimal 1. Via Fox, decimal 1, 869, boa. Salvador, boa tarde, está 3676, passou externo, boa tarde, trabalho. Está 3676, continua em aproximação, aguarda uma pista livre, altímetro no 0, 17. Aguarda, está 3676. Decimal 95, negão no 0, 17. 1097. Direita no ponto espera no 0895, portanto 3145. Observador, uma boa tarde, jogo 89, livrou na foto. Boa noite, nós está aqui organizado Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62, 89. Por 169, a parte principal, taxi Índia, ponto espera da 0, chame torre, 118, 195. Parte do Índia, 19. Aí 798, voo duna, desça 2 mil pés, ajuste no 097. Tempo, por favor, mantém escuta que eu aviso, já vou notícia. Visual Coronado na final, ponto espera, pronto, está 3145. A 3145, autorizado a Aliane manter pistão no zero. Aliane mandou zero, vai 3145. Boa tarde, voo 169, ponto de espera no zero. Voo 169, mantém o ponto de espera. Solo 46, libera a direita via Fox, chama Solo, frequência 121 decimal 1. Via Fox, 211, tá 3676, uma boa. Vamos rodar uma boa tarde na 3676. 7 lojas. Decolagem autorizada, tá 3628, 2 milhas do índice. 3628, continua aproximação, aguardando pista livre, ajuste de altímetro 1017. 1017, até 3628. São 3145, decolado 248, chama controle de Salvador na frequência 119, decimal 35. 0135, obrigado, boa tarde, tá 3145. Tá 3628, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, 7 nós. Autorizado pouso, tá 3628. Salvador, boa tarde, aqui é o Azul, Alfa Yankee Delta. Azul, Alfa Yankee Delta, prossiga. Azul, Alfa Yankee Delta, pede autorização de reboque do pátio número 1 para o pátio 3, posição 2 Lima. Então, 1 para? Para o pátio 3, posição 2 Lima. Azul, Alfa Yankee Delta, autorizado inicial, chama o interno. 3, posição 2 Lima. Azul Alfa Yankee Delta, qual o portão que se encontra no pátio 1? Gate número 3. 03 para o pátio 3, Alfa Yankee Delta autorizado, chame 0. Autorizado, chama a reportar. Fala, papá, Vitor Pro Delta, né? Escuta. autorizado a aliar e manter pistão no zero. E manter o no zero, menor. Solo 5-1, libera a direita via Fox, chame solo na frequência 121, décima 1. Via Fox, 121, 3628. Solo Salvador, muito boa tarde, até 3628, lembrou na Fox. Tá 3628, chame antes, até que seja Juliette. Antes da Juliette, chama, tá 3628. Pelo Delta, ciente, tô ligando pra lá agora, mantém a escuta. Decolado 53, chama o controle de Salvador na frequência 119, decimal 3. 9369. O azul Alfa Yankee Delta, me escuta? Alfa Yankee Delta, solo. Reboque, azul, Alfa Yankee Delta, solo. Na escuta, prossiga. Mantenha a posição antes do taxi Juliette, dê passagem à aeronave da TAM e após prossiga. Tem que manter a posição e esperar a passagem do aeronave. Tô 3628, ingresso para portão 08. Ingresso para o 08, grato, tá? 3628. Rebeldo, o assinamento é a critério, só para uma informação, eu estou aqui tentando falar com o seu Recife, com o plano de voo constantemente, só que os telefones estão ocupados. E às vezes eles atendem e estão ocupados, mas eu estou tentando. Salve Salvador, azul Alfim aqui Delta, pede autorização de ingresso na parte 3. Sim, sim. 3190 na escuta da torre? A escuta final, baixar travada. 3190, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, 7 nós. Pouso autorizado, 10, tá 3190. Boa tarde, Papá Romeu Whisky, Lima Victor. Papá Romeu Whisky, Lima Victor, reporte vertical da SEASA. Não conheço a região. Reporte vertical da rotatória, conhece a rotatória? Afirmativo, mas um minuto. Chame o Alfa. Gente, reporte vertical da rotatória, Papá Romeu Whisky, Lima Victor. Tá 3190, solo 58, libera a direita via Fox, chama solo na frequência 121, decimal 1. Salvador, muito boa tarde, Azul 2718. Azul 2718, continue aproximação, aguardando pista livre, altímetro 1017. Aguardando. Lima Victor da presente, faça um 360 pela sua esquerda, reporte em recepção no final da pista 17. Para a formação Embraer 190 da Azul a 5 milhas ILS da final da pista 10. Vai, virtual 360 pela esquerda, reportará